207-207 a bordo, 330 de autonomia, Campinas, para o táxi. Santos 191, está autorizado o táxi via Pátio 1, Taxi Índia, Santos no 0, Torre 1895, o ajuste no 0 no 4. Seguinte, Pátio Índia para 10, 1895, Santos 191. O 5220, após a passagem do Airbus da TAM, pode ingressar no Pátio 3? Afirmo, 5220, após o Airbus da TAM iniciar o táxi, está autorizado ingresso na Juliette, Pátio 3, posição 04, fica na sexta sinalizador. 5220. 526, mantém a posição, chama a torre 1895. 30 graus, 149. Depois 104, 02. Papai aeronave, autorizado, 3895. 3314.4. Autorizado Recife, nível de voo 090, vai decolar 10, curva esquerda, na saída Conde. O controle APR 120, decimal 8, e o transponder será o 0271. Gente, livre acionar, sistema pronto táxi. Você é 314. Capaz de chamar na final 03. Novembro Bank, marque início de imediato, decolagem, pistão 7, observando aí a esteira do Embraer da Azul cruzando aí. Pais vai decolar 17, curva direita, litoral sul, controle 120, decimal 8, transponder será o 0126. Zero meia bordo, acionamento e decolagem, torre 1895, ajuste no 04, bom voo. 4082, Solas 42, libera a direita via Fox Torch, chame o Solo 29, hein? 29, dando. Prossiga. Uma chance de voar direto, bridge. Autorizado, Dial. Ok, Dial, obrigado. Meu controle em 1-20, décimo 8 da volta, Jack Mike. Uma corredora Xé, direita, 1208, controle, novembro, Yankee Mike, até o regresso. Flip 03, final da 0, baixar a trava. Flip 03, final da 0, baixado e travado. Flip 03, troca emitida autorizada, pico no 0, 110,12, Flip 03. Autorizado, tá permitido, Flip 03. Torre Salvador, bom dia, o TAM 3191, ponto de espera 10, tá pronto. Bom dia, número 2 para decolar, estou com o Embraer 145 da Força Aérea Brasileira, sua direita lá, interseção com parte de autoridade, só instantes para ingresso. Dois meia, observa o P3 olhar e manter a parte de interseção com parte de autoridade. Gente, reporte olhado e pronto, aguardando para decolagem. Desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Força Aérea 2550, chame centro Recife, frequência 260. 260, 2550. Posso contar que o Anderson Flávio Lima é para trás da parada presente com o Proaçul. Gente, da presente pro sul do farol, aguardando transferência, o meu Fox Flávio Lima. Aguardando o meu Fox Flávio Lima. Força Aérea 7203, Olimpo 03, tocou em Meteus 44, esquerda do vento, reporte através do norte, torre de controle. Esquerda para o vento, reporte através do norte, 03. 0, 25, 26, 100 graus, 14 nós, decolagem 2 horas, pistola dela. Foxtrot Lima, decola os 45, controle 1208. 208, Foxtrot Lima. O centro do Recife, o senhor está na frequência do mesmo? 913 nós, ciente do tráfego, helicóptero? Beleza. E o senhor desculpa o equívoco do centro. Retorne a frequência dele e diga a ele que o senhor não está na área de Salvador. Salvador, meu cordial, bom dia. Esse é o Papa Romeu, o meu Fox Trot Lima, decolou na sua escuta. Pro 91. Lima. Afirmativo, tá passando através do farol da barra, do farol de Itapuã, e tá batendo 500 metros ali no litoral. Gente, assine o código 5453. Oi, Salvador. Força Aérea 2526, decolou na sua escuta. Força Aérea 2526, contato radar, suba ao 360. 360, 2526. Controle, Salvador, bom dia, Salvador. 6255, acione identificação, desça para o nível 050, chegada a Mari, ajuste no 0 no 4. Número 2 na aproximação vai seguir um bandeirante. Mantenha o perfil da chegada. Controle, bom dia. Papatano, Golf Quilosca, decolou na arma, botando a sua escuta. Golf Quilosca, conforme a carta, saída arbo. Gente, saída arbo, Golf Quilosca. Prossiga. Apenas para cheque da aeronave, poderia confirmar se o Inter Sierra está operativo? Afirmativo. Ciente, grato. Azul 4207, chame Centro Recife 13325. 3325, 4207. O Delta desça para 500 pés, ajuste no 0 no 4, reporte através do Pituaçu. 0, olho 03. Vou parar na perna do vento, 03. Golfo Lodge, confirme a magnética ideal para o destino. 288, Golfo Lodge. É, o senhor vai subir e manter 3.000, voar direto destino. Caso de falha de comunicações após através de Veracruz, sobe para 1.00. É, girar destino, manter 3.000, negativo contato através de Veracruz, sobe 1.00, Golf Quilosca. O Whisky Charlie Mike desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. 2.000, 0 no 4, Charlie Mike. Controle, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, contato radar, suba 370. Sobe 370, Oscar. Araújo, quando puder, 1274. Castor 14, está autorizado o TAP 70 Free Hotel, onde reportará para cruzamento 1028. Gente, pátio VIP está autorizado até interseção, reportando para ingresso. Decolagem 3191. Olimpo 03, perna do vento, através norte. Livre base, reporte final, Olimpo 03. Livre base, para final 03. Pá, pá, pá, uniforme, Mike uniforme. Prossiga. Informação aí de uma centena para a Sirius. É que o transponder não recebo. Golf Lógica autorizado ascensão para 100. Gente, autorizado 100, Golf Lógica. Uniforme, Mike, uniforme, controle. Pastor 14, mantém a interseção e chama a torre em 1895. Uniforme, Mike, uniforme, controle. A gente mantém o ponto de espera. 191, decola 51, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia. Olimpo e 03, confirme a intenção, a aproximação. Passa invertida. Gente, autorizado, vento 1,0 graus, 14 nós. Autorizado pouso, vento pouso bastante travado, Olimpo 03. O TAM 3895 visual com tráfego nacional? Positivo, 3895. Após passagem do tráfego ali, mantenha no zero, TAM 3895. Vai alinhar e manter após a toca remetida 3895. Matos, Lúpito, Barbacena, Barbacena 5502, controle 120, decimal 8. 5502, eu transpondo, estou pronto para o feedback de treinamento, o SNM é 213. Espero, muito obrigado, camarada. 3191, contato radar, saída da EL, subo 340. Saída da EL, 340, 3191. Dá pra vir descubar na esquerda, informará girando para a base da 17 para a direita, mais negro dela. Barra Grande. Controle APR 120, decimal 8 e o transponder 0130. Autorizado Barra Grande, uma centena da escola da 17, saída da EL, apoio direto, 1208 é o controle, 0130 transponder. Faça a parte de baixo. 0130 transponder, poder confirmar pessoas a bordo. 8 a porta, 0130 transporte. 8, confirme. Positivo, 08 a porta. Gente, 08 a bordo, estacionamento, táxi, decolagem, torre 1895, ajuste 1014. Semana para acionamento. Chamando ao destino no 525, Golf Lodge. Copiado. Xané 6225, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, reporte localizador, redução para 220. Desce para 2 mil pés, autorizado LS, redução para 220. 2 mil pés, autorizado, redução. Livre decolagem, vento 120 graus, no meio nós. Centro tráfico, livre decolagem, 3895. Força aérea 23, 14, confirmando Pastor, 14. Após a passagem do Airbus da TAM, tem livre ingresso na cabeceira 17. Reporte alinhado, é pronto, Pastor 14. 3, informa o tráfego, 500 pés helicóptero, na base pela direita, final 17, com Sikorsky 76. Tanta base pela direita da 17, bastante travado, só com livre pouso, vento 110 graus, 14 nós, Mike Eco Delta. Delta, livre pouso, 17. Olimpo 03, copiou a torre? Negativo. Forma o tráfego, 500 pés, base pela direita da 17, o helicóptero. Ciente, está visual para o tráfego, tá, passou outra vez, norte já. Ciente, tem livre base, reporte final, o Olimpo 03. Autorizado base, reportará na final, Olimpo 03. Então 3895, decolou 55, controle 120, decimal 8, bom dia. 1208, muito bom dia, 3295, graças. Castor 14, livre decolagem da 10, vento 110 graus, 14 nós. Uma 3 ao transponder, chama pronto para o estacionamento, trip 5397. Uma 3, chamando para o estacionamento, 43214. Torre 03, na escuta. Confirmando, é o Olimpo 03. 295, contato radar, subou 340. 340, 3295. Sinal no zero, passou duna no momento, mas eu pensei que se eu fosse prolongar um pouco mais a perna do vento, mas tá tranquilo. Ativo, tá, na final, aí pessoal, agora a gente vai fazer um RMT demais. Ciente, tá, reporte arremetendo o Olimpo 03. Tá arremetendo, 03. Corre, o Papatango, Whisky, Charlie, Mike, final estabilizado. Whisky, Charlie, Mike, mantém a aproximação, intenção de pouso é 1-0 ou 1-7? 1-0. Sim, mantém a aproximação, guarde pista livre, Whisky, Charlie, Mike. Guardado, Mike. O Pastor, 1-4, decolou 5-7, controle 1-2-0, decimal 8, bom dia. 2-0-8, bom dia. Controle, eu tenho 3895. Prossiga. Logo, por favor, alguma possibilidade de coordenar a bridge com 3895? Tem tráfego na mesma saída. Ciente, está mantendo 3895. Controle, o Pastor no 4, bom dia. Pastor no 4, bom dia, contato radar, suba ao nível 090, saída Conde. 090 na Conde, autorizado, Pastor no 4. Ciente, Olimpo 03, com reporte através norte da torre, no meu pé, perna do vento da 1-0. Pará, através norte, já. Whisky, Charlie, Mike, livre pouso, 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-5 nós. Esse livre pouso, Charlie, Mike. Hey, American 238, clear to Miami, as filed by level 360, Momo departure upward. Zulu 20, runway 10, 120.8, squawk 5462. Clear to back collect, clear to push back startup, report to right to taxi, American Line 238. Okay, report ready to taxi, clear to push American 238. O gol no 044, pronto para cobre. Firmo 044. Autorizado Recife, nível 390, vai decolar 10, com a esquerda, saída pouca, extensão Caju, ideal para o Engine 58. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5505. 044, autorizado Recife, nível 390, decolado no 0 por Venezuela, Pouca Caju, na 3808, controle 5505, aciona o voo no 044. 044, procedimento correto, um pronto, se tiver acionamento. Pronto, voo no 044. Cruzador, Xamé 255. Xamé 255, Xamé Torre 118, decimal 95. 295, Xamé 255. Permitido, Mar. Toque remitido. Gente. Gol 1777, está autorizado o táxi de Apache 1 no Taxi Índia. Ponte 0 no 0, Torre 1895, ajuste altímetro no 0 no 4. Patrulha Índia, Ponte Fera, da 1-0, Torre 1895, Whisky Charlie Mike, solo 01, livrando a direita, solo 1-2-1, decimal 9, agiliza na medida do possível liberação da pista. 2-1-9, pode ligar o... Hotel Oscar Zulu, chame a torre 1895. Tom 3895, chame Recife 13325. Recife 13325, boa. Para de embarque, passageiro. Sim, Hotel Oscar Zulu, inicialmente 500 pés, na final da 1-7, aguardando instruções o Hotel Oscar Zulu. A final da 1-7 ou vai subir na velocidade da 1-7? Pode manter o eixo da 1-7 500 pés inicialmente. Pode provar. Ok, vai iniciar o 1-7 até chegar lá. Se quiser subir aqui no curso, pode provar. Livre toque arremetida, vento 1-2-0-1-2, nós. O Olimpo 03. 625, mantém a aproximação, guarde pista livre. É o 625, chefe. Afirmativo, 6255. Corrigão 1777, bom dia, ponto de espera, vamos dar o tempo. Bom, no 777, mantém o ponto de espera. Ok. Oceaner 6255, livre pouso, piscina 0, viação 120 graus, 12 nós. Livre pouso, Oceaner 6255. Olimpo 03, socorro meteu 03, curva esquerda, 1 mil pés, externo do vento, 10, reporte através norte da torre. Esquerda do pés, reportar através norte, 03. Hotel Oscar Zulu informa o tráfego. P3 da Força Aérea vai ingressar na perna do vento da 1-0, 1-1000 pés. Hotel Oscar Zulu então mantém 500 pés e reporte no através norte da torre. Hotel Oscar Zulu. 500 pés no norte da torre, reportará o Oscar Zulu. Olimpo 03 informa o tráfego. O helicóptero vai ingressar 500 pés na, do vento da 1-0. O Olimpo 03. Sim, a gente vai manter meu pé 03. 777 visual com tráfego na final. Afirmo 77. Após passagem do tráfego, ele mantém 1-0. Após a aeronave passada, mantém 1-0 no 503 para através norte. Olhamos 503, inicialmente mantém a perna do vento da 1-0. 503? O Olhamos 03 vai prolongar um pouco a perna do vento da 1-0, aguardando para girar base. Afirmativo, vai estender do vento 03. Hotel Oscar Zulu autorizado de imediato cruzamento do campo, com destino pátio 3, evitando sobrevoo de aeronave. Imediato, Hotel Oscar Zulu. Oceaner 6255, solo 05, solo 121, decimal 9. 21, Oceaner 6255. Paulo, Salvador, Oxalena 2552. Oxalena 6255, isso autorizado táxi, Alfa, repórter dos Juliette. Alfa, repórter dos Juliette, 2552. Zero 3, livre base, reporte final no zero. Autorizado base, reportará final no zero, 03. Bono 777, livre decolagem, vento 120 graus, 14 nós. Livre decolagem, Bono 777. O Antônio Cazolô está no 43A. Hotel Ascazulu ao 06, no corte de frequência livre, Hotel Ascazulu. Confira que esse é o Gonçalo. Apatamba, até o Oscar do Luta. Prossiga até o Oscar do Luta. No site 3 de acionado, né? Para em remarcha. Gente, para em remarcha é uma torre 118 de sua 95. 118 do 95. Bom dia. Vai ver aí, Pandé. Paulo. Salvador, Oxalé 6255, posso? Posso, Juliette. 6255, está autorizado, ingresso Juliette, para a posição 02. Ingresso Juliette, 02, Oxalé 2555. Confirme. Voo 1777, passando 2000 pés, no Adael. Contato radar, suba o 280, direto da EL. Direto da EL, 280, voo no 777. Hotel Oscar Zulu, inicialmente confirmando o Hotel Oscar Zulu, reporte fora do solo, o vento 190 graus no 4 nós, informo o tráfego P3 da Força Aérea agora tocando, vai tocar RMT na 190. Tá, sim, o Hotel Oscar Zulu está visual com o P3, todo o ponto do vento na decolagem. Uniforme, Mike Uniforme, livre táxi, chame para ingresso no 17. Iniciou a decolagem do Oscar Zulu. Gente, até o Oscar Zulu aos 10, reporte no solo, em rimar. No solo, em rimar, reportará o Oscar Zulu. Bom dia, Azul 4463, Ilhéus, nível 90. Meteu 1-0, o veio esquerdo no meu pé, esperando do vento do 1-0, reporte através norte da torre. Esquerda, meu pé, reportará através norte 03. O nono. Uniforme, Mike, uniforme. Tem livre ingresso, estou no 7, a parte anel pronto. Eu ativo, 55 nono, chamar a próxima. American 238, taxi. Please text via my name, contact free, India, on hot shots, 1110, contact the tower, 118-95, QNH-1014, American line 238. 1014, taxi via the apron, and we'll contact our 118-95. Colona 044, autorizado, coordenando com a equipe de tower, me chama pro taxi. Autorizado, coordenando com o pessoal de Colona 044. Confirme para a torre? Olimpo 03, 310 Norte, 1010. Sim, Tio Olimpo 03, livre base, reporte final. Será na final, informa que é pouso final. Sim, Tio Olimpo 03. 1430, Rodrigo, com seu tomador à vista. Alicando 200, descida para 1-0. Azul 4076, desça para 080, chegada a margem. Para 080, chegada a Mária, 24076. Já pera 120, decimal 8, transponder 5510. Primeiro do Lugão, poderia confirmar a pessoa da bordo? 02 a bordo, acionamento táxi de decolagem, torre 1895, ajuste no 014. Gente, uniforme, Mike, uniforme, mantenha a posição. Zero 03, livre pouso, pistola 0, vento 120 graus, no menos. Autorizado pouso, no pistola 0, baixar travado, ali tudo. Corrijo. 46 milhas, sudoeste, correção oeste, Salvador. Informe ideal de descida, vou na proa de Duna, aguardando para o sequenciamento. Viente na proa de Duna, vai chamar para ele. Gente, até hoje Cazulu no corte de frequência livre, bom dia. Justo no 014. Boa Duna, 2610, 1014, azul 4076. Ah, dois, três. Afirma, está autorizado, são propitados. Um ataque, obrigado. Olimpo 03, solo aos 1-5, vai livrar na Eco e chamando na Delta para o cruzamento do 1-0. Informe Mike Uniforme, livre decolagem, vento 1-0 graus, 14 nós. Livre decolagem, 1-4. Lima do Golf, livre acionamento, chame táxi. Os dois no meio, prossiga. Sete, se eu desce e mantenho 60, e eu vou aguardar o tráfego à frente que está no 150 me chamar. Desce para 3 mil pés, ajusta no 0 no 4. 3216, desce para 4 mil, 10 no 4, 250 nós. Fala, Mike Uniforme, decolou 16, controle 1208, bom dia. 208, controle. Vitor Charlie, descida na conformação de Vitor Charlie, desce para 3 mil pés, 10 no 4. 3 mil, 10 no 4, Vitor Charlie. Controle o Papa Papa, Uniform Microsoft na saída da EL. Uniform Microsoft. Positivo, decolado na saída da EL. Contato radar, suba 100. Subindo para 00, Será 62, 13, está autorizado o táxi via Fátima 1, táxi aí, Índia. Ponte para 10, torre 11895, ajuste no 0, no 4. Autorizado o táxi via Fátima 1, torre 295, 10, no 4, obrigado, boa tarde. Salvador 4463 da Azul, para pushback, acionamento na posição 8. Azul 4463, aguardo pushback, acionamento. Seu estimado pra gente? Dentro de 2 minutos, o tempo que o Boeing da Gol solicita o táxi. Tá joia, 4463 aguardando. Welcome to 38 Airborne at 18, departure 120.8, good day. American 238, good day, 120.8. 044, poderia confirmar pessoas a bordo? 35, bono 044. Gente, 35, está autorizado o táxi via Patio 1 no Taxi Índia, ponte para 10, torre 1895, ajuste no 0 no 4 com voo. Pátio 1, 2, 9, 4, 4, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, zero quatro um, desce e mantém o 60. Funcionar 6213, a linha decola, vento 120 graus, no meia nós. Decola 1062. Livre táxi, chame para ingresso na 17, Lima, Zulu. Salvador, boa tarde, Golão 044, ponte 010, pronto, decolar. Luna 044, após o início da decolagem do Avianca, ali mantém na 10. Após o início do Avianca, ali mantém na 0044. Tracajá, mantém o 60 ainda. Tracajá é o Força Aérea 20 no 7? Tracajá é o Força Aérea 20 no 7? Tracajá é o 7, o Força Aérea 20 no 7. Afirmativo, Tracajá 1 no 7, desça para 050. Controle, o Guardião 05, do Traverde de Pituaçu, proteção de retorno a Salvador. 05, chame a torre, 1895. 1895, grato, Guardião 05. Bom, Salvador do 35, 367, 43, posição 4, se você estiver com o seu acionamento. Tergiro 367, são autorizados, são contatos. Pronto. Manda contato, espere mais. Prossiga. Conta para Guarulhos, estado nível 120. Sente o Stanscope. Oi, sou uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Lima Zulu, Golfo tem livre ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Zero no zero, tô 1895, ajuste no 0 no 4. Índia 1995, ajuste no 04, ajuste no 04. Com a marca uniforme, voo e Siri, reporte para modificação das regras. Boa no Siri, uniforme. Fremé 254, está autorizado RJ, nível de voo 360, da coluna 0, curva direita, saída da Eula e da Bridge, via Ampers do Luma 0, após o SMAP, após o Lúbito, após o Abacena e após conforme rota. Controle, opere 120, décima 8, transponda 5531. É 254, contingente correto, é um pronto de acionamento. O senhor vai pousar na 10? Ah, na 7, senhor. Oi? 1-0? Não, negativo, 1-7. Só se não der, mas eu prefiro 1-7. Tá ok, o senhor prossegue na aproximação e coordena com a torre base pela direita. Acima, tio, pode chamar agora a torre. Pode chamar, se possível, manter a velocidade até o marcador externo, 1895. 1895, vou manter a velocidade. Muito obrigado, senhor. Boa tarde. Gol 041, inicie redução. Iniciando a redução 041. Tá 32 no meio, reduza para 200 nós. Reduzindo 32 no meio. Tá 3804, desça para 2000 pés. 2204. Três, um, quatro, quatro, desce, mantém o 70, chegada a Mari, 1-0 no 4. Chegando às sérias, livre pouso, pistão no 0, vento no 2-0, graus no 3, nós. Contato com a IES. Poderia confirmar Guarulhos, o horário do seu OBT? É, horário tá, não compreendi. 4-4. sobre vetor, mantenha a proa e desce para 2 mil pés. Sobre vetor, mantenha a proa e desce para 2 mil, 3 vezes na meia. Confira ajuste? No 0 no 4. Controle, boa tarde, 0-4-4, decola por Caracaju. 0-4-4, sobe ao 390, vigilância. Sobe 390, 0-4-4. Zulu Golf 6, é, livre decolagem, vento no 20 graus, no 4 nós. Você via... Vai deixar próxima porta espera 35 Meia zero. Onde foi feito o plano? Saber informar pra gente, por gentileza? Aqui em São Paulo, 7. Vitor Tiago, chame a torre, 1895. Controle Salvador, azul 4076. Azul 3216. Eita. Agilizando, cortando na medida do possível, informa o tráfego helicóptero da PM, aproximando direto para o 44, para o pátio 4. Já está praticamente no trajeto do pátio 4. Tá ciente, vai agilizar o direto, Vita Charlie. Modifica, está presente. Desça para 2.500, ao cruzar a frequência livre. O Xené 6213, chame Recife 13325. 3325, o Xené 6213. Controle, bom dia, dá pra Tango Lima, Azul Golfo. Controle, Azul 4076. 3296, reduzindo o final. Controle, Azul 4076. Gol 041, reduza para 200. 200, 041. Controle azul 4076, reletou, mantém 2000 em frente. Kit ao localizador, desce para 3000. Salvador, Salvador, azul 4076. 4076, mantenha 2000 pés, sobre vetor, curva esquerda, proa 330. Esquerda, proa 330, sobre vetor, azul 4076. Não conseguiu contato com a torre e arremeteu sem contato para autorização de pouso. Gente. Controle, Lima Zulu Golf, detonando o sistema, solicita parcelamento, conseguir 1000 pés. Gente, Lima Zulu Golf, 1000 pés, direto de China. Ah, positivo. Obrigado. Bom. Controle, confirma a proa para o azul 4076, está curvando à esquerda. 310 agora. Proa 310. Patrônio Salvador, vamos lá, 9 patrão, na taça nível 190, gente ainda. 941, desça para 080, redução 2509. 041, vetor para sequenciamento, esquerda 030. 030, 049. Sacajal no 7, reduza para 1709. 0, Sacajal. Para 3216, chame a torre 1895. Torre 1895, 3296. Gol 041, tráfego que o precede está 4.2 milhas, vai passar a duna, já reduzido. 3216, transfere a 5 milhas do tempo. Então 3216, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Vai dando pista livre 3216. Então 3804, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 14 nós. Livre pouso 10, 304. Juliette, Vitor Charles, solo 3-0, confirma o pátio. Sim, só estaciona a frequência livre, uma boa tarde. Solo 044, passa o nome 0390. 044, chame a tua correção, chame o Centro Recife, 12545. Centro 2545, 044. Controle, boa tarde, Azul 4463, decolou. 4463, contato radar, subnível 180. Boa noite, 04463. Força, o Tracajá no 7, nessa prova vai interceptar o curso do localizador. Nessa prova interceptou o curso do localizador, Tracajá. Com 754, reduz para 200 nós e desce para 3.000. 3.000, reduzindo para 200 nós, Uno 754. O Tracajá desce para 2.000. 2.000, Tracajá. Controle Azul 4463. Pode voltar presente, Leda? Com 041, torre 1895, redução para aproximação. Torre Azul 4463, pode voltar presente, Léos? O TAM 3144 desce para 4.000 pés, ajuste no 014. O 941 desce para o 050. 050, vai dar uma patrão. O 4076 mantém a proa, senhor? 4076, curve agora à esquerda, proa 280. Esquerda, 280. Direita, uma boa tarde. 219, livrando a direita, obrigado. Copio, mantenha a saída. O Tracajá no 7, reduza para aproximação e chame a torre 19895. Reduzindo, tomada 1895, Tracajá. Gol 754, desça para 2.000 pés. 2.96, vento 120 graus 169, livre com o sistema 0. Livre com o 32, 196. Alfa Juliette, parte 1 na posição 03. Alfa Juliette para o 03, parte 1, obrigado. 3144, reduza para mínima limpa. Frequência livre. O Salvador, Tracajá no 7. Tracajá, 17. Mantenha aproximação, que é o número 3 para pouso. Aguarde, pistão 0 livre. Afirmo, Tracajá, conhecimento para parte de autoridade. Para Aracaju. 72733, só um instante para autorização de entrar. 12733. O 2733 solicita acionamento por conta para o participar. Gente, 2733 autorizado Salvador, Aracaju. O nível de voo é o 090 via Golf 677. Decola pista 10, a curva à esquerda, perfil subida Conde, controle 120, décima 8. 21895, acione o código 02332733. 2733, autorizado Aracaju, no 090, pela Golf 677, decola 10, por esquerda, saída da Conde, controle 1208, torre 908, estacionado 0233. Gente, o pátio é o militar, acionamento, chame para o táxi. Solo Salvador, tá 3216. 3216, táxi autorizado via Alfa, aguarde antes Juliette, portão será 01. Alfa vai chamar antes da Juliette, aguardando 01, 3216. Prequei 2544. Ricardo Mike, quanto cópia? O trip 5367 ali mantém início assim que tiver pista livre? Afirmo. Ali mantém a partir da Charlie, aguardando pista livre o Free Pista 5367. Que Charlie Mike escuta do Saulo? Goma 041 no solo aos 36, agilize a liberação na medida do possível. Chame o solo 121 decimal 9, bom dia. Lembrando a Fox Trot 219. Foi LF, voo 1774. 754-1895. 295. Azul 4076, curva esquerda pro 1180. Esquerda pro 1180, azul 4076. Uno, posição 11. Alfa Juliette, 1104. Alfa Juliette, 3216. 3216, estou autorizado em ingresso. Juliette, posição 01. Juliette, posição 01, está 3216. Complete esquerda 130, reporte estabilizado. Esquerda para 130, reportada estabilizada, azul 4076. Pan 3144, reduz para 170 e desce para 2000. Gol 941, sob vetor vai manter a presente PRO, limitado ao localizador, desce para 3000. Mantenha a PRO até 3000, limite localizador, gol 941. Pan 3144 para o localizador, direita 060. Direita 060, autorizado log, 3144. 08, 5367, obrigado. Controle Salvador, trip 5367, decolado no perfil da Pucajama Aracaju. Assim que possível a gente vai na pro de Aracaju. 5367, contato radar, suba 190, aguarde coordenação. 190 aguardando, trip 5367. Gol 941, reduza para 190. Redução 190, gol 941. 941 autorizado 2000 pés, 190 no 4. 2014, gol 941. Azul 4076, torre 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-95, azul 4076. Obrigado, tchau. Até. Forma pra Delta pro cruzamento. Gomo 754, vento no 20 graus 149, livre pouso, que são zero. Gente, livre pouso, Gomo 754. Gente, então no hotel, mantenha a posição e chama a torre em 1895, ajuste no 014. Ok, na... mantenha a posição, vai chamar a torre, então tem que estar aqui, para a gente estar aqui. 34. Salvador 2733, está no pátio militar, decola da interseção hotel para início de táxi. O Fofé